É, dois. Táxi do Gol 2043, POB 151, 4 horas e 18, Galeão. Vive táxi, Batimão Índia, Ponte Pé 1895, ajuste 909, uma boa viagem. CR, pelo ponto de espera 1895, graças, bom trabalho. Torre Salvador, cordial boa noite, Gol 2043, no ponto de espera da 10, pronto. Gol 2043, autorizado a alinhar e decolar 510, vento nomeia 0 graus 89. Ciente, a linha decola da 10, Gol 2043. Muito boa noite, eu sempre, 662, informação Papá, Minas Bahia, 154, 3662, autorizado, chegada a mar e desse mantenha, 3.000 pés, ajuste no 09. 3.000, para o 163.662, autoriza, por ali, tá? Autorizado, ITAP. ITAP, tá ótimo, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 2043, perfil da El. Gol 2043, contato radar, suba ao nível 360, via saída da El. Via da El 360, 2043. pode prosseguir na descida para 3.000, sem restrição em TAP ou 3.662? Desça para 2.000, livre das restrições, informe o localizador, livre aliança aqui. Perfeito, então, vai formar o localizador até 3.662. Salvador, boa noite, 1973. Informação para falta autorização para cá. 973, agora de volta, prefere a Dael. Confirma a saída, senhor? Dael, obrigado. Eu 2043, passa nível 180, chama o centro na frequência 251, na alterna 3325. 251, 3325, boa noite. Estabilidade LS, o TEM 3662. 662, complete final LS, torre no 895. 895, boa noite, obrigado. 2 Salvador, muito boa noite, 3662. 3662, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus, 8 mais. Pouso na 3662. Só possível vento, não entendi, desculpa. 160 graus com 08 nós. 1973.4 Galeão, autoridade 360, via Upper November 857. Decola da 10, curva direita no perfil da El Leda, ótimo. A El Leda Irume. 5137, transponda, controle 120, decimal 80. Confirme, da El Leda? Irume. Da El Leda Irume. Só tenho Dael, Leda, Bidev, Ideal, Motiva ou Coral. É, Irume é uma, é onde intercepta o Pernodembro 857. É o ponto onde é, ingressa na aerovia. É, não tem essa posição na minha rota. Sano, boa noite, Pastor de Zero. Sano, boa noite, Sano, 3662, Vitor, não sei se você. Sano, 3662, Alfa, no porte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3662. Pastor 2-0, guarda-copo, prepare a conte. Posicionamento? Afirmo, aguardando o copo. Autorização pro 973, então é da El Leda, após Leda, voa direto Irume, é isso? Afirmo, após Leda, direto Irume, intercepta a aerovia. Ok, então entende, autorizado 360, Upper November 857, decola da 10, saída da El. Até a posição Leda. Após Leda, abandona a saída Rua Irume, 1202 ao controle. O voo no 973, procedimento correto, chame pronto, no quarto, com espectramento. Antes, Alfa Otan 3662. PS Juliette, até o portão 3. Ô Juliette, até o 3. Estou 2-0, pronto para qual? Estou autorizado para Natal, nível de voo 190, via Golfo 677. Decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da Conde. Aciona 0262 no transponder e o controle 120, decimal 80. Autorizado Natal, 190 nível, Golfo 677, decola da 1-0, curva à esquerda, perfil da Conde. Aciona 0262, controle 1208. Aciona 20, protegimento correto, tem informação do POB? 18 a bordo. 18 a bordo, para acionamento, táxi de colagem 1895, ajuste no 0 normal. Para 1895, acionamento táxi. Torre, o pastor 2-0 já com autorização para acionamento no espaço de autoridade. E vem essa na chama para o táxi, pastor 2-0. Essa na chama para o táxi, pastor. Paulo Salvador, boa noite, senhor Chinelli, a 1390, no meia dúzia, pronto para a cópia Recife. É 1390, guarda de cópia, prepare a PUC. Não é, senhor, não sei se você... Paulo, voo no 973, perfeccionamento, posição 4. Portão 4 autorizado, senhor Protec. Fala, voo 973, perfeccionamento. Autorizado, chefe, tá? Autorizado, é boa tarde. Salvador, muito boa noite, Azul 2795, transfere, mantendo 180, sente da papá. Azul 2795, contato radar, autorizado chegada a Bonf. No ideal, desça para 4000, ajuste 1019. 5619, no ideal vai descer para 4000, azul 2795. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1096, tem informação, papá, passou 220 para 1150. 096, autorizado a chegada a Mari, desse mantém a nível 050, vigilância. Chegada a Mari, desce para o 050, gol no 096. 050. Estimativo, corrigindo 350 é o nível. Correto, chame pronto no 62. Passou 2-0, decola a partir da interseção, vai até a cabeceira. Passou 2-0, autorizado, ingresso e decolagem a partir da interseção, vento 170 graus, 7-9. Decolagem, pastor? E que decolagem, pastor? Olha, o 973, boa noite. 973, boa noite, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Mantém na 10. Olha, o 973, pode confirmar com o Saulo qual é o código transponder? Não foi passado na autorização, senhor. 5137. Passou 20, decola 23, chame controle no 208. Controle 208, passa. Controle, boa noite, pastor 2-0. Pastor 2-0, contato radar na decolagem, sube e mantenha nível 190, sai da Conde. Fábio 190, sai da Conde, pastor. Uno 973, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus, 89. Quero ficar 10, 973, decola 26, chame controle no 20, decimal 8. 208 ou 202? 120, decimal 8, tenha um bom voo. Obrigado, boa tarde. Controle, boa noite, voo no 973. 973, suba ao nível 360, saída da aula. Daial 370. 360. É, pode voar direto Leda ou Irume, o voo no 973? Pesado Leda. Leda, obrigado. Portaria autorizada em nível de voo 370, veio peso 919 até Bambu após Abuco, direto Fortaleza. Decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. 5143 do transponder, 120, decimal 80, controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, aerovia peso Luna 9 até Bangu, após direto a Bucu. Decolada 10 com curva à esquerda, na saída Momo Froti. 5143 transponder, 208, controle externo, até 3258. Correto, chame pronto, no 2, estiver pronto. Pode chamar. Posso informar estabilizado 096? 096, desça para 2000, autorizado final ILS, que se vem, informe localizador. 2000, autorizado procedimento, informe localizador, Gol 2096, 1096. 63 no 0, no 62 autorizado, time to taxi. Prezando, chame 1208. Controle de Salvador, Alcântara 3831, atingiu 160, perdeu o contato com o Centro Recife. 3831, autorizado chegada a Mari, correção, autorizado chegada a Bonf, desça aí, mantenha 4000 pés, ajuste no 099. Ajuste no 09, chegada bom, se desce para 4000 pés, 3831. Azul 2795, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, pistão no 0, informe localizador. Sim, ativo com 1019, descendo para 2000, reportará no X-Ray o azul 2795. Pistão no 096, já estabilizado? Estabilizado, procedimento X-Ray. Gente, 2 milhas do externo, complete final ILS. Confirme, tá mantendo 1.600 pés, estou recebendo aqui no modo check. 1.700 pés, eu vou no 096. Gente, chame a torre no 895. No 895, obrigado. Vou no 973, passar 170, chame o centro em 1.251, no até no 3325. Pistão no 0, vento no 60 graus, 79. Teve pouso, pista no zero, gol no 096. Questionamento, dando 3858, portão 2. 358, aguarde só um minuto pro push. Ataque Spat 1 no Índia, Ponte Pérez 2895, ajuste no 09. 3858, coordenante pedido, falando para a Zavianca, passar a retaguarda, iniciando 2, chame para o táxi. Zavianca, está livre no 2, chama para o táxi, está 3858. 096, falou 35, direito no 219. Direita, 219, vou no 09. Equador, Gol no 096, boa noite. Gol no 096, boa noite, Taxi Alfa, no Porte, antes da Juliette. Alfa, informante da Juliette. 895, obrigado, amigo. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite, bom pouso. Estou de Salvador, muito boa noite, Azul 2795, estabilizado, tem um campo à vista. 2795, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, cabeceira no 0, Azul 2795. Desça para 2000, cancelada a restrição em pelo, ajuste 1019, informe o localizador. 1019, cancelada a restrição em pelo, desça para 2010, informe o localizador. 3231. Salvador, gol no 096, próxima Juliette. Autorizado ingresso na Juliette, portão 9. Portão 9, autorizado ingresso via Juliette, gol no 09. Alô, boa, então 3285, informação com a parte, não sei se tudo para tiver nossa autorização. O LBT é só os 10, se tiver como adiantar nossa saída, é melhor. Confirma a primeira aerovia? Muito boa noite, Air Portugal 022F, information para Bank NH109, request 86 clearance to Lisboa. Flight call 022, stand by for coffee, prepare momo departure. Again, FID? Departure. Momo departure, thank you. Solos 4-1 direito no 219. Direito 219, boa. Para o táxi, 3258-156, está com 320 alternativa. Paulo, muito boa noite, Azul 2795, livrando a sua. 2795, Alfa, Kilo, parte 3, 2 de ouro. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 25, 27, 1. Já 3858, 156? 156, Pátio. Direita aí, de ponto de espera, 1895, 1019, no ajuste, boa viagem. 1019, direita, ponto de espera, 1895, 1935, obrigado novamente. Mário, 3100. 3831 no complete final ILS, chame a torre no 895. 895. Adotando 3831 no final, estabilizado. 3831, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardará. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 8-9. Autorizado, pista, o pouso na 1-0, centro 3-3-1. 8-1-0, decola os 4-3, chame controle no 208. 208, obrigado, boa noite, também 3-1-0. Ela é 310, contato radar, subo 350, sai da PUC. 350, PUC, 6310. Oi, boa noite, tem 3858, ponto de espera pronto, visual 49 no final. 3858, após aeronave da companhia na curtíssima ali, mantém, pista no zero. Após aeronave na curta ali, mantém, tem 3858. Guarulhos autorizado 340 via o peso Luna 0. Decolada 1-0 curva direita no perfil da Gael Leda Motman. 5156 transponder, controle 120 decimal 80. 5 pronto, no 3. Airport, Bovira, 2-2, right, you copy? Informa, Miguel, 2-2, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 390, via Upper Whiskey 50. Departure from 1-1-0 after departure, left turn, bomb departure, G-Lube transition, squawk 5155, Salvador approach frequency 120, decimal 80. São 3831, somos 45, direito no 219. Direito no 219. Parte left turn, Momo, Hilo transition, squawk 5155. Parte 1, 0, 2, 2, readback was correct, call me right for pushback setup, gate 11. New 4 setup and attack, yeah, 089. Estou iniciando, 231, Taxi Via Alfa, reporte a Tita Juliette. Alfa, reportando a Tita Juliette. Fala, Pedrão. Ah, fala, Pedrão, cancelou o... Roger, stand by for copy, prepare Puka de parte. Pantan 3858, decola os 47, controle no 208. Controle 208, obrigado, boa noite. Ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, graças. Controle Salvador, boa noite, Pantan 3858.